tô na sua cidade. Sem querer olho sua mensagem. Você rebolando é maldade. Brota no baile de Versace. Menina, essa bunda é de verdade. Parece modelo de site. Quero ver sua tatuagem. Sem querer olho sua mensagem. Relógio. Segurança armada. Desce mais um combi. Quem ganhava dinheiro pro céu eu vou gastar. Ela pede um copo. Eu sou educado. Dentro da boate. Quer uma foto, um beijo. MD nesse copo. Ela joga o cabelo. Vai fumar meu colo. Quer uma foto, um beijo. MD nesse copo. Ela joga o cabelo. Vai fumar meu colo. Vamos transar. De todos, vamos transar em algum canto. Longe de tudo, longe de todos. Naquela vibe, a nossa foda é sempre homenagem. Porque ela tem o rosto da Kylie, com a bunda da Nicki Minaj. Naquela vibe, a nossa foda é homenagem. Ela tem o rosto da Kylie, e a bunda da Nicki Minaj. Hoje tô na sua cidade. Sem querer olho sua mensagem. Você rebolando é maldade. Brota no baile de Versace. Menina, essa bunda é de verdade. Parece modelo de site. Quero ver sua tatuagem. Sem querer olho sua mensagem. Relógio. Segurança armada. Desce mais um combo. Ninguém leva dinheiro pro céu. Eu vou gastar. Ela pede um copo. Eu sou educado. Dentro da boate. MD no escuro, ela joga ali, vai fumar no colo. Vamos transar em algum canto. Longe de tudo, longe de todos. Vamos transar em algum canto. Longe de tudo, longe de todos. Naquela vibe, a nossa foda é sempre homenagem. Porque ela tem o rosto da Kylie, com a bunda da Nicki Minaj. Naquela vibe, essa foda é homenagem. Ela tem o rosto da Kylie e a bunda da Nicki Minaj. Estou na sua cidade. Sem querer olho sua mensagem. Você rebolando é maldade. Brota no baile de Versace. Menina, essa bunda é de verdade. Parece modelo de site. Quero ver sua tatuagem. Sem querer olho sua mensagem.